professores, teria delatores. Se a escola fosse preparar pra vida ao invés de monitores, teria assassinos. Se a escola realmente preparasse para a vida ao invés de ser escola, seria uma favela, um subúrbio abandonado, onde o povo relegado leva quase meio dia para chegar no seu trabalho. Leva quase meio dia para chegar no seu trabalho. Oh, oh, oh. Se a escola fosse preparar crianças para a vida ao invés de um caderno, teria uma trouxinha, teria um revólver. Ao invés de uma cadeira, uma metralhadora ou uma escopeta. No lugar da mochila, a mala preta ou carteira adulterada. Falsificada, falsificada do exército, pra poder entrar no jogo. Se dá bem, não paga nada, e grita bem alto gol. Que seu time fez agora impedido e de mão. E grita bem alto gol. Que seu time fez agora impedido e de mão. Trocaria os cadernos por escudos, trocaria as canetas por espadas, trocaria os estudos por táticas de guerra. Como se defender, como matar alguém, como fingir de morto, como mentir também. Como se defender, como matar alguém, como fingir de morto, como mentir também. Pra poder entrar no jogo, se dá bem, não paga nada, e grita bem alto gol. Que seu time fez agora impedido e de mão. E grita bem alto gol. Que seu time fez agora impedido e de mão. Que seu time fez agora impedido e de mão. Que seu time fez agora impedido e de mão.